Tower, Azul 4207, 1 mile for the outer marker. Azul 4207, continue approach, number 24 landing, Cuban 81016. Lights around, report to runway inside. Continue approach, stand by for landing clearance, report runway inside for 27. Delta Papa Frequência Livre. Oito nove meia, no solo aos 4:30, libere direita via Fox. Solo 1, descendo a decimal 9. Ah, pela costa, 219 pro solo também. Trip 559, fica atingindo o ponto de espera, só. Sente trip 5595, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, trip 5595. Alfa Juliette 206, tá 306. Negativo, Azul 427. Ok, Azul 4207, cleared, land runway 10, wind 100 degrees, 061. We have the runway in sight, and we're clear to land runway 10, Azul 4207. Azul 4207, confirm landing gear. It's gone and locked. Lima tem cabeceira 1-0. Lima tem 1-0, 6595. Estabilizado, tá 3198. 3198, chamei a torre, 1-1895. 1895, tá 3198. Moving to the right, contact ground, frequency 121, decimal 9. To the right, ground 1219, this is for 2-5. For the ground, this is for 2-7, let me indicate it. Azul 4207. Taxi Alpha Juliet, gate 0. Alpha Juliet, gate 2-1, Zulu 2-4. Delta 3198, estabilizado final do LS X-Ray. Bom dia, Tom 3198, continua a aproximação, QNH 10 no meio, chuva leve no setor do aeródromo, reporte quando eu visual com a pista. 10 no meio, reportarei visual, tá 3198. Trip 5595, decolou aos 49, chama agora o controle, número 0 do Simão 8. 1208, 5595. Controle ao trip 5595. Trip 5595, contato radar, bom 20, direto coral. 7, vocês vão no 20, direto coral, 5595. Cheque o trem, livre pouso 90, Zantuna 2180 graus, 0,6 de mais. Baixo travado, da 3198, livre pouso. Tá bravo, bom dia, prossiga. Você tem condições de informar o setor de destino? Tá mantendo a magnética 031. Decolou de 5. A gente prossegue em condições visuais, acione o transponder modo normal, confirme o BLB. BLB são 3 pessoas, tá? A gente vai prosseguir a 510. Vai a 510, mantendo regras visuais, a pasta de tudo, sempre na pesquisa. A gente, quando possível, seu estimado de pouso. Estimado de pouso, mais 55 minutos. E aí, se prossegue em condições visuais, reporte de vida na CTR, Romeu Escatado. cara, a 14 da prevista é Dael, Leta e Leos. White Copia. Dael, Leta e Leos. Cacará 14.4. Cacará 14 autorizado Belo Horizonte, Pampulha. Nível 160, saída da El, Leta e Leos. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5553. Frequência do controle 120 decimal 8. Cacará 14 autorizado Belo Horizonte, 160. Saída da El, Leta e Leos. Canal no 4, cotejamento correto. Reporte para táxi. Se isso não vai permanecer no setor, vai ser desse. Vamos ficar bravo controle. Contato radar perdido, esteja atento à área restrita de Camaçari. Eu prossegue, confirmando o prolongamento da pista 1 no site. Autorizado. Diga. Prossiga para o destino, reporte final do pouso. Tip 5595, se tiver condições, vou direto, Léo. Estando pequeno desvio, já rotar então para o de Léo, 5595. Pode parar. Sobre a canal no 4, QNH1096. Reporte no ponto de espera do hotel, só confirme 2 e a autonomia? 2 a bordo e a autonomia, por gentileza? 2 a bordo, autonomia 4. Canal no 4, confirme a decolada da intercessão da cabeceira 1-0? Vai até 1-0, tá? Gente, reporte no ponto de espera do hotel. Lula 260, informações curso aqui é Quebec, pronto, cópia? 260, autorizado Recife, via UP, WISC 58, nível 390, saída Fuca, transição Caju, pista 1-0 com primeira curva à esquerda, assine 5575, frequência do controle 120.8. Zero, cotejamento correto, reposto no funcionamento, portão 08. Autorizado o cruzamento da 1-0-28, Delta, Alfa, Índia no ponto de espera, mantenha no escudo. Juliette, Índia. O ponto de espera está minha torre na frequência 118.95, QNH1-0 no mesmo voo. confirme. Cinco, cinco, nove, cinco. 595 está agora a 54 milhas da cidade de Salvador, que está lá encerrado, então Miléus 1201. Carcarão no 4, a linda é coladão no 0, vento 130 graus, 032. Z5728 está acionando de identificação, autorizada a chegada na área, desço para 3 mil pés, Senegal no 016. Azul 4207, bom dia, informação em curso Quebec, pronto, copa? Estamos em Quebec, pronto, da copa. Azul 4207, autorizado Santos Dumont, via UP Zulona 0 até SMAP, após conforme rota do ponto de voo. Liga autorizado 360, saída da EL, Leda, Brito. Pista no 0 com primeira curva à direita, acione 5577, frequência do controle 120 decimal 8. Para o Rio de Janeiro, aeroporto de Santos Dumont, nível de voo 360, decola na Dael, Leda, Bridge, intercepta UPA Zulona 0, SMAP, alta do plano de voo 5577 no transponder, 208, azul 4207. Azul 4207, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 01. 0, parou na Franco 0, Rua 055, foi dando informação. Na 6200, acione a identificação, prosseguindo nos desvios, desça para 4000 pés, que negar no 0, no 6. 4010166200. Havia sido solicitado pelo tempo 290 de estrada? Está livre velocidade, confirme por quantas milhas vai necessitada para hoje? Devido formações, provavelmente a Pro 050 até outra vez de TAP, vai passar a esquerda de TAP. Sim, calibre desvios, a velocidade está aqui zero. Salvador, 1-7-3-2-GOL. 1-7-3-8, acione identificação, tem condições de prosseguir na chegada ou você fará desvio? Na chegada. Sim, desce inicialmente ao nível de voo 1-5-0. 1-5-0, apoio de maré. Para 1-4, voo direto de Léo. Direto Léo, sul no 4, consegue pôr a voar direto Arubi? Eu tenho aí do Léo. Direto Léo, sul no 4. Webjet 5728, desça para 2000 pés, autorizada a final LS. 2000 pés para nível LS, 5722. Estimativo livre de restrições. Estimativo. Motor do Gol no 732, Paboc. Autorizo da presente a sua de TAP. TAP vai desviar nas formações do nosso motor. Tem condições de desviar na proa 040? Afirmo. Gente, proa 040, confirma o sindicato? 250. Gente, reautorizado o nível de voo 120. 120 na proa 040, voo 730. Continua 6200, reporte quando tiver condições de reassumir proa de turno. E mais 5 minutos, 10 minutos.